520, autorizado Duna, descida para 2000 pés, o ajuste na 015, autorizado elétrico, descida para cima 0, repasse estabilizado. Produtora, 2015, elétrico, Duna 0, reportará estabilizado. 3520, confirma o efetuando deslize. Está na prontidona, senhorita. 4520, completa a aproximação, estima torre na frequência 118.95. 1895, grande senhorita, bom dia. Bom dia. Boa noite, está 3520, aproximadamente 4 milhas, 10, embaixo travado. Está 3520, autorizado, pouso, pista no 0, vento 150 graus, 049. Isso, pouso no 0. Salvador, muito bom dia, é o TAN 3170, ciência da informação Delta, passando 210 para o 150. TAN 3170, bom dia, senhor, identificação. Eu sou investigada B mais 1 para o nível de voo 050, hoje Salvador na 095. Para o 050, via voo médio 1, ajustado em 1015, o TAN 3170. pouso no 70, após Bomed autorizado Duna, descida para 2000 pés, ou ajuste no 095, autorizado LS que foi da pista no 0, reposta estabilizada. Cosmo é direto Duna, descendo para 2000, autorizado, procedimento de reposta estabilizada 3170. Vocês vão fazer zero para o plano de desliz? Vocês vão fazer zero, controle? Prossiga, são 3170. E esse é o plano de desliz? Ah, estamos voando por de Duna, apenas cortando uma nuvem com muleta para mim aqui. Gente. localizada, tá? 3170. Tá, 3170, complete a aproximação, time de torre na frequência 118, decimal 95. 295, tá? 3170. Salvador está 3170, estabilizado ILS, passando a Índia Serra. Está 3170, autorizado pouso, pista no 0, vento no 60 graus, 0 segundo. Autorizado pouso, pista no 0, está Controle Salvador, bom dia, Gol 972, informação Delta. O 972, essa é a identificação dessa vez checada Bomed 1 para o nível 050, ajuste no 095. Dia Bomed 1 para o 050, ajuste no 015. Autorizaria para o ETAP? O 972 autorizado. Autorizado direto ETAP, Gol 972. Vítima 70, sola 58, livre à direita, autorizado táxi, Alfa Juliette, portão 10. Alfa e Juliette para o portão 10, tá? 3170. direita estando, informação. Pulmão 172, após desvio autorizado, Duna. Após desvio direto, Duna, dou gol no 172. Um 172, desço para 2 no pai, sou ajuste no 095, autorizado a LSP da pista no 0, reporte estabilizado. Desço para 2 mil pés, no 0, 1 no 5, autorizado a LSP da pista no 0, informe estabilizado, gol no 172. Salvador, bom dia, Otan 3520. Otan 3520, bom dia, Torre. Beleza, autorização, João Pessoa 370. 3520, autorizado João Pessoa, via Pesulo no 7, Recife, direto, nível 370, saída Apuca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda, transponda 5260. Autorizado João Pessoa, nível de voo 370, Pesulo no 7, Recife, saída Apuca, Aracaju, transição Aracaju, curva à esquerda, 5260, transição. 3520, correto, mano. Janeiro, igual 972. Bom, 972, com 7 aproximação, chame torre na frequência 118.95. Correio 118.95, bom dia, bom 972. Salvador, Altan Salvador, boa noite. Sim. Voo 1173 com informação Delta, pronto para a cópia Guarulhos. Voo 1173, autorizado Guarulhos. E o Pesulou 10, nível 360, saída Sanvo 1, transição Mótima, primeira curva direita, transponda 5266. Vicente autorizado nível 360, saída Sanvo 1, Mótima, curva esquerda, acionado 5266, ou 1173, confirmar o frequência de tráfego. Frequência controle 120.8, voo 173, a transição é ótima e a primeira curva direita, a porta push. A transição é ótima e curva direita, o controle é 1208, é 1173, obrigado. Voo 1172, solo 07, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para 03, 1173.